fica. Eu que estava tão feliz da vida, hoje tenho minha alma ferida, hoje estou a lamentar. Não posso impedir você de ir embora, só posso lhe pedir que não vá agora. Fique mais esta noite, por favor, faça desta noite a nossa última noite. A nossa última noite de amor. Nenhum de nós dois é o culpado. Foi o destino, o cruel destino, quem quis assim. Bem que dizem que alegria de pobre dura pouco. Hoje tenho amargo desgosto, hoje estou a lamentar. Não posso impedir você de ir embora, só posso lhe pedir que não vá agora. Fique mais esta noite, por favor, faça desta noite a nossa última noite de amor. Faça desta noite a nossa última noite de amor.